Eu capto o ar, o localismo. Mundo fala e se lança aqui. O corpo mais vivo de um milhão. Thank you.